Sim. Não está a ser nada. Eu com os fones não consigo. Deixa-me experimentar a guitarra. Concentrar bastante. Ah, tu, pronto, eu ao contrário. Tu também curtes batuques? Curto. Então deixa-me tocar um bocadinho. Também não prometo que vá sair uma aldeia. Trouxeram isto tudo de criança? Sim. Trouxeram isto tudo de criança?